é quando dá 1-0 com curva à esquerda na saída Tuca, transição Aracaju. Aciona 5106 e o controle 1935. Autorizado 330, na 1-0, Maceió, Tuca, curva à esquerda, 5106, 3178. Estimativo, controle 1935, chame para o táxi. 1935, chama lá, obrigado. Fotos 305, vou copiar. 3305. 3305, clear to receive, flight level 370 via Polinski 58. After takeoff, turn left to Puka departure, Aracaju transition. Squawk 5074, control 109, decimal 35. Down 3305, clear to Recife, flight level 370, after takeoff, left turn, Puka, transition Aracaju, transponder Squawk 5074, and control 119.35. Affirmative, report ready to push and start. 05, we are now ready to push and start up. Okay, gate 5, stand by to push and start. Okay. Vai Salvador, total 9908. 9908 para Guarulhos, 360, White Club. A sua escuta, total 9908. Salvador, o azul informa termos de reboque, obrigado e bom dia. Ciente, professor Lívia. Copiou o azul, tô aí. Senhor ativo, frequência livre, azul no reboque. Total 9908, copiar? É, escuta, prossiga. Autorizado para Guarulhos, 360, nível autorístico 58, aerovia. Decola curva direita, saída Gole, transição Gonza. Aciona 5104, controle 19.8. Possui conforme, 360, Guarulhos, autorístico 58, com curva direita após a decolagem. Gonza Gole, a subida 5104, transponder 19.8, total 9908. É, saída Gole, transição Gonza, ok? Chama para o pai, para o puxo. Chamamos, estamos prontos para o puxo, tem acionamento e não de cargas. Para o táxi 3178, 115, 115 a bordo, alternando Aracaju, autonomia, 3 horas e 55. Está livre o táxi até o ponto de espera, chame pronto para decolagem, 3178. Livre até o ponto de espera, chamar a decolagem, 3178. Total 9908, livre puxa, chame o táxi. Total 9908, está autorizado pushback acionamento? Correto, livre puxa, acionar, chame o táxi. Chamamos para o táxi 9908. Tan 3178.00, pronto. Está autorizado alinhagem de decolagem para o correção. Alinhagem de decolagem livre, vento 1.60 graus, 8 nós, 3178. Alinha de cola, pistão 0, Tan 3178. Switch 1, Sábio, are you ready to push? Yes, sir. We are ready. Que clear to push and start report to taxi. Clear to push and start 3305. Delta, chegada maré, chame pronto para a descida, Juliette Bravo Delta. Bem, chegada maré, chamará pronto para a descida, mantendo 090, tá estimando a posição. Mare ao 0157. Boa noite, senhor João. Boa noite, querido. Araújo, um abraço. São Araújo. Sim. 3, Salvador, tá 3. 178, bora. Oi, está 3178, está sob vigilância, submantenha nível 330. Gente, ó, 330, 3178. Salvador, total 9908, está pronto para o táxi, com 3 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternativa é o Galeão. O total aguarde para o táxi, vai seguir a nave da que está concluindo o pushback, confirme só por ver. Autonomia 3 horas e 40. Não, até o B404? Não, negativo, 03, ok? Ok, assim que a aeronave da TAM iniciar o táxi à sua frente, siga a aeronave e chame para decolar. Pois sim, vou observando, aguardando a nave da TAM. To taxi 3305, we have 59 persons on board. Endurance 3 hours and 30 minutes, alternate Natal. Clear to taxi until holding short 1010, report to ready for takeoff. All charts, runway 10, we will report ready for takeoff, 3305. Centena 3, 7, 8. Já pode voar direto a Aracaju? Estamos sempre agora em 12685, até 31978. 38? 12685. 12685. Obrigado. Até a próxima. Sun 3305, roll chart runway 10, ready for lineup. You're clear to lineup and takeoff. Wind is 160.6 knots, 3305. 3305, lineup and takeoff. E chamou o Bravo Delta, controle? Feito, aciona identificação, Juliette Bravo Delta. Afirmativo, aciona a identificação, Bravo Delta. 4 milhas, sudoeste, quando pronto, até 2000, altímetro 10015, Bravo Delta. Cliente, quando pronto, até 2000, 10015, Bravo Delta. Pode esperar que a 0-9-0. 9-0-8, aliás, Matias. Ali, mantém 9-9-0-8. Thank you, good night, sir. Bye. Departure, good evening, down 3305. Book a departure, passing 1,700 feet. 305, radar contact, flight and maintain, flight level 370. Climb 2 and maintain 370, turn 3305. Controle Salvador, Bravo Delta, está livrando 090 para 2000. 1015. controlei. Salvador Lorenzo 3520, transfere para Paulo. 3520, voe na proa de Duna até o nível de voo 040, previsto o procedimento LS X-Ray. Salvo 40, solicito a aeronave da 10 até 3520. Então, proa do Serra Vitor 3628 até o nível de voo 040. 0, papel para o Serra Vitor 368, grato até 3520. Na 08, decola? Negativo, tá de decolagem, alto de 1,50 graus, 5 nós. Vem decolagem, na 08. Salvador 3305, to minimize our delay today, is it possible to fly direct to Aracaju position? My one. Standing by. Total decola 57, controle 19, decima 35. Positivo, controle 19, decima 35. Obrigado, bom trabalho. Oi, Salvador. Boa noite, total 9908. 9908, contato radar, subiu, mantém nível 360. Direção nível 360, 9908. Possibilidade para a posição gole? Afirmativo. Presente gole aqui. 305, desejo passo control. Take again for the 3305. 3305, clear direct to Recife VOR, climb and maintain level 370, contact center now frequency 12685. Roger, appreciate it. Thank you. Direct to Recife, climb to 370 and call 1-285-3305. Thank you. Good night, sir. Autocontrole. Escuta, prossiga, senhor. Ok, subvetor, devido a sequenciamento, voe proa 360, limite localizador. 360, limitado pelo localizador, Bravo Delta. controle. Salvador, você é 3520, tá cruzando 060 para o 040. Feito, pronto, Serra Vitor 3628, autorizado o procedimento da Renato. Alfa Zagor, Renato, 3520. Delta, qual a sua indicada? O Delta informa a indicada? O Delta, controle? Bravo Delta, controle. Escuta, prossiga, senhor. Ok, já tinha chamado várias vezes para autorizado curvar à direita para o 120 até o localizador. 120 até o localizador, Bravo Delta. Tal 9908, chame centro agora, frequência 126, correção 1288. Positivo, Recife 1288, muito obrigado, bom trabalho. Obrigado. Controle Salvador, poderia informar o vento por Gillette Bravo Delta? 160 com 5 nós. Gillette Bravo Delta, grave. passou Serra Vitor 3166, complexo 9 nave, chame torre 118612 agora. E 86, companheiro, tá? 3530, graças, boa noite, até mais. Dois. Oi, Salvador, boa noite, tá? 3530, as 3 milhas do 378. Exato, pai. Sim, sim, só ajuste agora no 016, cheque 3, já tem nível pouso, vento de 160 lá, 5 lá, 3520. Eu vou ficar na vela, Maria, tá? 3520. Escuta, prossiga, senhor. Para 17? Afirmativo. Deixa a ponte, eu atingi referência de visuais. É, te reportar. Salvador, Juliette Bravo Delta está estabilizado no localizador, mantendo 2000. É, solicita, se possível, cancelamento no bloqueio de Simbra. Então, em Simbra será cancelado. Reporte quando visual com o aeródromo, Bravo Delta. Reportará, Bravo Delta, graças.